Fecheiro 64, oitava parte, Boku. Capítulo 30, Sem vestígio. Oxford, abril de 1971. Não, disse ele categoricamente. Roger virou-se para espreitar pela janela para o céu nublado, segurando o telefone na orelha. Nem pensar, já te tinha dito que ia para a Escócia na próxima semana. Oh, então, Rog, disse a reitora, é o tipo de coisa de que gostas e não atrapalharia muito os teus planos. Poderias estar nas terras altas à caça de veados daqui a um mês e tinhas-me dito que a tua rapariga só vem em julho. Roger rangeu os dentes ao ouvir o sotaque escocês forçado da reitora e abriu a boca para dizer não novamente. Mas não foi suficientemente rápido. São os americanos também, Rog, disse ela. Tu és muito bom com americanos. Por falar em raparigas, acrescentou rindo baixinho. Olha, Edwina, disse ele armando-se de paciência, tenho coisas para fazer neste feriado e não incluem andar a passear turistas americanos pelos museus de Londres. Não, não, assegurou-lhe ela. Pagámos a pessoas para fazerem de guias para os turistas. Tu só tens de te preocupar com a conferência em si. Sim, mas... Dinheiro, Rog, disse ela ao telefone, puxando da sua arma secreta. São os americanos, como disse. Tu sabes o que isso significa. Ela fez uma longa pausa para que ele pensasse no valor que receberia numa semana de conferências para um grupo de estudiosos americanos de visita, cujo responsável oficial adocera. Em comparação com o seu salário normal, era uma quantia astronómica. Ah, ele sentia-se a fraquejar. Sei que estás a pensar em casar um dia destes, Rog. Seria um dinheiro a mais para o copo d'água, não achas? Já alguém te disse que és muito subtil, Edwina? Perguntou ele. Nunca. Ela riu-se outra vez e depois recuperou o profissionalismo. Bem, vejo-te na segunda-feira para a reunião de planeamento. E desligou. Ele resistiu ao impulso fútil de atirar com o auscultador e desligou normalmente. Talvez não fosse uma coisa má, afinal, pensou ele desanimado. Não se preocupava com o dinheiro, na verdade, mas com uma conferência para orientar, talvez conseguisse ocupar a mente. Pegou na carta muito machucada que estava ao lado do telefone e alisou-a, passando os olhos pelos parágrafos de desculpas, sem de facto ler tudo. Lamento muito, dissera ela. Convite especial para uma conferência de engenharia no Sri Lanka. Meu Deus, seria que todos os norte-americanos iam a conferências no verão? Contactos valiosos, entrevistas de emprego. Entrevistas de emprego? Meu Deus, ela já sabia. Ela nunca mais iria voltar. Não podia recusar. Lamento imenso. Vemo-nos em setembro. Escrever-te-ei com amor? Sim, está bem, disse ele. Com amor. Machucou a folha novamente numa bola e atirou-a para o aparador. Ela bateu na borda da moldura de prata e caiu na carpete. Podias ter-me dito logo, disse ele em voz alta. Afinal, encontraste outra pessoa. Tinhas razão, não tinhas? Foste sábia. E eu, um tolo. Mas não podias ser sincera, minha cabra mentirosa? Ele estava a tentar sentir muita raiva. Qualquer coisa que lhe preenchesse o vazio no estômago. Mas não estava a ajudar nada. Agarrou na moldura de prata com a fotografia, com vontade de a partir e de a enfiar no seu coração. Mas no fim, ficou apenas a olhar para ela durante muito tempo e depois pousou-a com delicadeza, virada para baixo. Lamentas imenso, disse ele. Pois é, também eu. Maio de 1971. As caixas estavam à sua espera na portaria quando ele regressou à faculdade no último dia da conferência, com calor, cansado e totalmente irritado com os americanos. Havia 5 caixas grandes de madeira com adesivos coloridos de envio internacional. Que é isto? Roger balançou a prancheta que o homem das entregas lhe deu, procurando uma gorjeta no bolso com a outra mão. Bem, eu não posso saber, não acha? O homem, cansado e suado pelo trajeto feito desde o pátio até à portaria, deixou a última caixa em cima das outras com um baque. Tudo para si, amigo. Roger abanou a caixa de cima. Se não eram livros, era chumbo. No movimento, viu a borda de um envelope preso com fita cola na caixa de baixo. Com alguma dificuldade, tirou-o e abriu. Uma vez disseste-me que o teu pai dizia que toda a gente precisa de uma história, dizia a mensagem. Esta é a minha. Podes guardá-la com a tua? Não havia saudação nem cumprimentos finais. Só uma única letra, B, escrita com uma letra forte e angular. Ficou a olhar para ela durante um momento, depois dobrou a mensagem e colocou-a dentro do bolso da camisa. Agachando-se cuidadosamente, agarrou na caixa de cima e levantou-a. Meu Deus, devia pesar pelo menos 30 quilos. A transpirar, Roger colocou a caixa no chão da sua sala e entrou no quarto pequeno, onde procurou algo dentro de uma gaveta. Munido com uma chave de fendas e uma garrafa de cerveja, regressou à sala para tratar da caixa. Tentou acalmar a excitação, mas não conseguiu. Podes guardá-la com a tua? Seria possível uma rapariga enviar metade dos seus pertences a um indivíduo com quem ela pretendia terminar uma relação? História, murmurou ele. Qualidade de museu, pelo modo como foi empacotada. O conteúdo fora colocado em caixas duplas, com uma camada de tiras de madeira no meio. E a caixa interior, uma vez aberta, revelou uma série de objetos embrulhados em papel de jornal e caixas mais pequenas. Ele pegou numa caixa de sapatos e espreitou para o interior. Fotografias, umas velhas com os cantos arredondados e outras mais atuais, brilhantes e coloridas. A ponta de um retrato grande, tirado por um profissional, e puxou-o. Era Claire Randall, como da última vez em que ele a vira. Olhos cor de âmbar, calorosos e vivos, emoldurados por caracóis castanhos sedosos. Um leve sorriso, boca delicada. Enfiou novamente na caixa, sentindo-se um assassino. O que surgiu das camadas de jornal foi uma boneca de trapos, com um nome muito apropriado de Anne Raggedy. Nota. Raggedy Ann é uma personagem criada pelo escritor americano Johnny Gruel, 1880-1938, numa série de livros infantis que escreveu e ilustrou. Raggedy Ann é uma boneca de trapos com cabelos em fios de lã vermelha e nariz triangular. A personagem foi criada em 1915 como uma boneca e apresentada ao público em 1918 no livro Raggedy Ann Stories. E o conceito teve um grande sucesso quando comercializaram uma boneca com o livro. A sequela, Raggedy Andy Stories, apresenta a personagem do seu irmão, Andy Raggedy, vestido com um fato e chapéu de marinheiro. Fim de nota. O rosto pintado, tão desbotado, que só os olhos de botão restavam, presos num olhar inexpressivo e desafiador. O vestido estava rasgado, mas tinha sido cuidadosamente remendado. E o corpo de tecido macio estava manchado, mas limpo. A caixa seguinte tinha um chapéu de Mickey Mouse, com um pequeno laço de espuma cor-de-rosa ainda preso entre as grandes orelhas, uma caixinha de música barata que tocou Over the Rainbow quando ela abriu, um cão de pelúcia sintético, sem pelo em algumas partes, Uma blusa vermelha desbotada, tamanho médio masculino. Poderia servir a Brianna. Mas sem saber como, Roger sabia que tinha sido de Frank. Um vestido rasgado de seda, castanho avermelhado. No impulso cheirou-o. Claire. O cheiro dela fez com que ela ganhasse vida instantaneamente. Um cheiro fraco de almíscar e coisas verdes. E ele largou a peça transtornado. Sob mais uma camada de insignificâncias, havia um tesouro importante. O peso da caixa era devido, em grande parte, aos três grandes baús achatados no fundo, cada um deles contendo um serviço de jantar de prata, cuidadosamente embrulhado em tecido antioxidante cinzento. Cada baú tinha um bilhete datilografado no interior, indicando a origem e a história da prata. Um conjunto de prata francesa, com desenhos de nós, de cordas, nas orlas e com a sigla DG do fabricante, adquirido por William S. Randall, 1842. Um padrão de inglês antigo de Jorge III, adquirido em 1776 por Edward K. Randall. Padrão Huskshell, de Charles Boyton, adquirido em 1903 por Quentin Lambert Beauchamp, dado como presente de casamento a Franklin Randall e Claire Beauchamp. A prata da família. Cada vez mais confuso, Roger continuou dispondo cada item cuidadosamente no chão a seu lado. Os objetos de arte e objetos de uso que formavam a história de Brianna Randall. História? Deus do céu, porque é que ela tinha usado esta palavra? O alerta aumentou a confusão quando outro pensamento lhe ocorreu e ele agarrou na tampa, verificando a etiqueta com o endereço. Oxford. Sim, ela tinha enviado tudo para ali. Porquê para ali? Se ela sabia ou pensava que ele estaria na Escócia durante o verão. E estaria, não fosse a conferência de última hora. E ele não lhe tinha contado. Enfiada no canto, estava uma caixinha de joias. Uma caixa pequena, mas perceptível. No seu interior havia vários anéis, broches e conjuntos de brincos. O broche que ele lhe oferecera pelo aniversário estava ali. Colares e correntes. Duas coisas não estavam. A pulseira de prata que ele lhe tinha dado e as pérolas da avó dela. Jesus, credo! Olhou outra vez só para ter a certeza, tirando a tralha brilhante e espalhando-a sobre a coberta da cama. Nenhuma pérola. Muito menos pérolas barrocas escocesas, espaçadas com arruelas antigas de ouro. Ela não podia usá-las. Não numa conferência de engenharia no Sri Lanka. As pérolas eram uma herança para ela, não um ornamento. Ela raramente as usava. Eram o seu elo com... Tu não foste capaz de fazer isso, disse ele em voz alta. Por amor de Deus, diz-me que não fizeste isso. Colocou a caixinha de joias na cama e desceu a escada a correr até ao telefone. Demorou imenso tempo até conseguir ligação com um operador internacional e ainda mais tempo de sons eletrónicos vagos e zunidos antes de ouvir o clique da ligação a ser feita, seguido por um toque fraco. Um toque, dois, e então um clique. E o seu coração acelerou. Ela estava em casa. Lamentamos, disse uma voz impessoal e agradável. O número que marcou foi desligado ou já não está ativo. Meu Deus, não podia ser. Poderia? Sim, o raio da rapariga poderia ter feito aquilo. Onde diabos estava ela? Tamborilou os dedos de modo inquieto na coxa, irado, à medida que a linha telefónica fazia cliques e zumbia, enquanto as ligações eram feitas. Ele lidava com as demoras sem fim e os disparates das recepções e secretarias de hospitais Mas por fim ouviu uma voz familiar, profunda e ressonante. Joseph Abernathy. Doutor Abernathy, sou eu, Roger Wakefield. O senhor sabe onde é que a Brianna está? Perguntou ele sem preâmbulos. A voz profunda elevou o tom, surpresa. Está consigo, não é assim? Um arrepio percorreu todo o corpo de Roger, que o levou a segurar o telefone com mais força, como se pudesse forçá-lo a dar-lhe a resposta que queria. Ela não está comigo. E ele esforçou-se por explicar, da maneira mais calma que conseguiu. Era suposto ela vir no outono, depois de se licenciar e participar numa conferência. Não, não, não é isso. Ela terminou o curso no fim de abril. Eu até a levei a jantar para comemorar. E ela disse-me que iria diretamente para a Escócia, sem esperar pela concessão de graus universitários. Espere, deixe-me pensar. Sim, é isso mesmo. O meu filho, Lenny, levou-a ao aeroporto. Quando? Ah, sim, terça-feira, dia 27. Está a dizer que ela não chegou aí? O tom de voz do doutor Abernathy elevou-se agitado. Não sei se ela está aqui ou não. A mão livre de Roger estava cerrada num punho. Ela não me avisou que vinha. Ele esforçou-se por inspirar fundo. O senhor sabe para que cidade ela foi? Londres? Edimburgo? Talvez ela tivesse tido a intenção de surpreendê-lo com uma chegada repentina e inesperada. Ele estava surpreendido, sim, mas duvidava de que tivesse sido essa a intenção dela. Visões de sequestro, assalto, atentados bombistas do IRA invadiram a sua mente. Quase tudo podia ter acontecido a uma rapariga que viajava sozinha numa cidade grande. E quase tudo o que poderia ter acontecido seria preferível ao que o seu instinto lhe dizia sobre o que tinha acontecido. Raios partam a mulher. Inverness, disse o doutor Abernathy ao seu ouvido, de Boston a Edimburgo, e depois do comboio para Inverness. Por amor de Deus! Era tanto uma oração como uma expressão de desespero. Se ela tivesse saído de Boston na terça-feira, provavelmente teria chegado a Inverness na quinta. E na sexta-feira foi 13 de abril, a noite de Beltane, o antigo Festival do Fogo, quando os montes da antiga Escócia são invadidos por chamas de purificação e fertilidade. Quando, talvez, a porta do Monte das Fadas de Craig na Dune se abria totalmente. A voz da Abernathy não parava no ouvido dele exigindo resposta. E ele fez um esforço para se concentrar. Não, disse ele com alguma dificuldade. Não, ela não está comigo. Ainda estou em Oxford. Eu não fazia ideia. O ar vazio entre eles vibrou. O silêncio preenchido por medo. Ele tinha de perguntar. Inspirou fundo mais uma vez e parecia estar a respirar devagar. Cada inspiração e expiração, um esforço consciente. E mudou a mão que segurava o telefone, secando a palma suada nas calças. Doutor Abernathy, disse ele com cuidado, será possível que ela tenha ido atrás da mãe dela, de Claire? Diga-me, o senhor sabe onde ela está? O silêncio desta vez estava carregado de cautela. Ah, não? A voz da Abernathy saiu devagar, relutante e cautelosa. Não, receio não saber. Não exatamente. Não exatamente. Que rica maneira de dizer. Roger esfregou o rosto com a mão, sentindo a barba a raspar a palma. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta, disse Roger, cuidadosamente. Alguma vez ouviu o nome Jamie Fraser? A linha ficou totalmente silenciosa. E então ouviu um profundo suspiro ao ouvido. Valha-nos Deus e os santos, disse o doutor Abernathy. Ela fê-lo. Não faria? Foi isso que Joe Abernathy lhe dissera no fim da longa conversa que tiveram. E a pergunta permaneceu na sua mente enquanto ele conduzia para norte, mal dando conta das placas da estrada pelas quais passava, turvas pela chuva. Não faria? Claro que sim, dissera Abernathy. Se você não conhecesse o seu pai, se nunca o tivesse visto e de repente descobrisse quem ele era, não gostaria de conhecê-lo? Descobrir como era? Eu ficaria curioso. O senhor não entende, dissera Roger, passando a mão pela testa com frustração. Não é como alguém que foi adotado, que está a tentar descobrir o nome do pai biológico e que de repente aparece na porta da casa dele. Cá para mim parece-me exatamente isso. A voz profunda estava calma. Bree foi adotada, não foi? Acredito que ela já o teria feito antes, se não se sentisse desleal em relação a Frank. Roger abanou a cabeça, ignorando o facto de que Abernathy não podia vê-lo. Não é isso. É a parte de aparecer de repente à porta da casa do pai. É isso como deve atravessar, como ela foi. Diga-me, a Claire não lhe contou? Sim, contou, interrompeu Abernathy. O tom da sua voz era descontraído. Sim, ela disse que não era propriamente como passar por uma porta giratória. Para dizer o mínimo. Só de pensar no círculo de pedras de Craignadun fazia arrepiar Roger. Para dizer o mínimo, você sabe como é? A voz distante ficou inundada de interesse. Sim, raios, eu sei. Ele inspirou profundamente. Desculpe. Olhe, não é... não posso explicar. Acho que ninguém pode. Aquelas pedras, nem todos as ouvem, claro. Mas Claire ouviu-as. Bree ouvi-as. E eu ouço-as. E para nós... Claire passara pelas pedras de Craignadun no antigo Festival do Fogo de Samhain, no primeiro dia de novembro, há 2 anos e meio. Roger estremeceu e não foi de frio. Os pelos da sua nuca eriçavam-se sempre que ele pensava nisso. Então, nem todos podem passar, mas o Roger pode. A voz da Abernathy deixava transparecer curiosidade. E o que parecia ser um pouco de inveja. Não sei. Roger penteou o cabelo com a mão. Os seus olhos estavam a arder, como se ele tivesse permanecido a noite toda acordado. Pode ser que sim. A questão é que... Ele falou lentamente, tentando controlar a voz e com ela o seu medo. A questão é que, ainda que ela tenha atravessado, não sabemos onde ou se ela vai regressar. Compreendo. A voz americana profunda perdera a sua descontração. E você também não sabe sobre Claire. Se ela foi bem-sucedida? Ele abanou a cabeça. A visão de Joe Abernathy era tão clara que se esqueceu outra vez de que o homem não podia vê-lo. O doutor Abernathy tinha estatura média. Um homem atarracado, negro, com óculos de aros dourados, mas com ar de autoridade, a ponto de a sua mera presença dar confiança e passar calma. Rogers ficou surpreendido ao descobrir que essa presença se transferia pela linha telefónica, mas sentiu-se mais do que grato por isso. Não, disse ele em voz alta. Deixa ficar assim, por enquanto. Não iria falar. Sobretudo agora ao telefone com um quase desconhecido. Ela é uma mulher. Não havia muita preocupação pública com o que as mulheres faziam na época, a menos que fizessem algo espetacular, como ser queimada por praticar bruxaria, ou enforcada por assassinato, ou ser assassinada. Ah, disse Abernathy, mas não estava a rir-se. No entanto, ela fez isso pelo menos uma vez. Foi e voltou. É verdade? Roger tentara consolar-se com esse facto, mas havia muitas outras possibilidades a invadirem a sua mente. Mas não sabemos se Brianna conseguiu viajar para essa época ou ainda mais para trás. E ainda que tenha sobrevivido às pedras e chegado à época certa, tem ideia de como era perigoso um local no século XVIII? Não, disse Abernathy secamente. Imagino que você saiba. Mas Claire parecia ter-se dado bem lá. Ela sobreviveu, concordou Roger. Mas não é propriamente um destino de férias. Se tiver sorte, voltará com vida? Pelo menos uma vez. Abernathy riu-se ao ouvir estas palavras, mas com um toque de nervosismo. Tossiu e pigarreou. Sim, bem, a questão é que Bree foi para algum lugar. E acho que você está provavelmente certo para onde. Quero dizer, se fosse comigo, eu teria ido. Você não teria feito o mesmo? Você não teria feito o mesmo? Ele guinou o carro para a esquerda, passou por um caminhão com os faróis acesos e passou pelo nevoeiro que se adensava. Eu teria feito. A voz confiante de Abernathy soou-lhe ao ouvido. Inverness 30. Era o que estava escrito na placa. E ele virou o minúsculo Morris abruptamente para a direita, deslizando no pavimento molhado. A chuva caía com força no asfalto, suficientemente forte para erguer uma névoa acima do solo. Você não teria feito o mesmo? Ele levou a mão ao bolso da frente da camisa, onde a foto de Brianna em formato quadrado permanecia sobre o seu coração. Tocou a borda arredondada do medalhão da sua mãe, que guardou à última da hora, com a intenção de lhe dar sorte. Sim, talvez sim, murmurou ele, semicerrando os olhos para a chuva que batia no para-brisas. Mas eu ter-lhe-ia contado o que tencionava fazer. Em nome de Deus, mulher, por que é que não me disseste?